서 There's a look in your spies with the shame There's a look in your mirrors with traião Eu sei que em seus braços eu encontro salvação Nos campos eu me alegro.